Começa agora na Antena Web Além Fronteiras. A seguir, não perca mais uma edição de Alto Oriente. Todos os sábados, às 3 da tarde, a Antena Web apresenta Alto Oriente. Um espaço dedicado à música indiana, chinesa e árabe, sem locução. Faça uma viagem a outros pontos do globo através da música e da Antena Web. Alto Oriente, todos os sábados, das 15 às 16 horas, aqui, na Antena Web. Aos sábados à tarde, a Antena Web passa a transmitir Alma Lusa, um programa sobre a música tradicional portuguesa, sem esquecer os artistas que já fizeram ou fazem sucesso no cinema e teatro portugueses. Fique a conhecer um pouco mais deste pequeno, mas vasto país. Entre as 16 e as 18, Alma Lusa, na Antena Web, com Carlos Bonaparte. Estás para aí a fazer? Para tocar, é? Tocar? O que é isso? Olha aí, olha, olha. Não sei o que é tocar. Para que é que estás a tocar? É para a televisão? Ah, para a rádio. Para a rádio? Para um programa? É. Qual é o programa? Escolhes tu? Ou escolho eu? Escolho eu, então. Escolho eu? Não, escolho eu. Não, agora sai escolho eu. Não, escolho tu, quer dizer escolho eu. Ah, está bem. Olha, e quando é que dá isso? Quando? Antes na web. E em que dia? Às 6 da tarde. A que horas? Ao sábado. Então posso ouvir? Não. Deixa-me ouvir. Por que não posso? Deixa. Deixa-me. Quero ouvir. Chama o Gaudêncio. O Gaudêncio. Agora já podes ouvir. Está bem. Escolhe sua, escolho eu. Sábado, 6 da tarde, na Antena Web. Posso ouvir? Agora já podes. Então, toca aí. Bom. Além Fronteiras. 60 minutos de música e notícias com Cláudia Martins. Muito boa tarde a todos. Estou de volta para mais um Além Fronteiras e na próxima hora vou fazer-lhe companhia. De Portugal à Rússia, passando pela Eslovénia e pela Irlanda, fica a conhecer as notícias que marcaram esta semana a União Europeia. Morreu Fraga Iribarne. O político espanhol de 89 anos não resistiu a uma infecção respiratória e faleceu no passado dia 15 de janeiro. Iribarne dedicou 60 anos à vida política, fundou o Partido Popular Espanhol, foi ministro de Franco, assistiu à ditadura, à transição, à democracia. Espanha lamenta o seu desaparecimento. Líderes da esquerda à direita mostraram o seu pesar. Um grupo de feministas ucranianas decidiu manifestar-se de uma forma, no mínimo, insólita. Antes do sorteio do Euro 2012, em Kiev, as manifestantes despiram-se para alertar que o evento vai fazer aumentar a prostituição e a exploração de mulheres na Ucrânia. Foi um corajoso protesto. As temperaturas rondavam os 0 graus, e não foi a primeira vez que aconteceu. Já em novembro, tinham protestado durante uma visita da UEFA. Em ambos os casos, as mulheres acabaram por ser detidas. Entrou em vigor no início do ano um novo código de conduta para os eurodeputados. A partir de agora, os deputados estão completamente proibidos de aceitar subornos ou presentes de valor superior a 150 euros. A nova lei foi criada na sequência de um escândalo de corrupção de eurodeputados subornados para mudar o seu sentido de voto. Caso não cumpram, as sanções podem ir da censura à suspensão total do mandato. A primeira música que vamos ouvir hoje deu a primeira vitória à vizinha Espanha no Festival da Eurovisão. Chama-se La La La, foi interpretada por Maciel e está envolta em polémica. O artista inicialmente escolhido queria cantá-la em catalão. Contudo, o ditador Franco não permitiu e no último minuto substituiu-o pela cantora Maciel. A canção acabou por vencer a favorita do Reino Unido por apenas um ponto. Vamos ouvir então Maciel com La La La. Yo canto a la mañana que ve mi juventud. Y al sol que día a día nos trae nueva inquietud. ¡Oh! Em Vila Nova de Famalicão está a ser desenvolvido o vestuário do futuro. As roupas vão ter características até aqui desconhecidas, como por exemplo a capacidade de acumular e distribuir energia. Neste momento, uma almofada com painéis fotovoltaicos está também na última fase antes de começar a ser vendida ao público. Mas há mais. Carros que conservam a carga da bateria, um azulejo que liberta fragrâncias e ainda um casaco com painéis e pilhas. Regula a temperatura, alimenta um telemóvel e um GPS. Deputados do partido de extrema-direita da Hungria queimaram a bandeira da União Europeia numa manifestação em Budapeste. O protesto reuniu cerca de 3 mil pessoas que exigiram a saída do país dos 27 por considerarem mais benéfico tendo em conta a situação económica atual. Em 2008, Sean Quinn tinha uma fortuna avaliada em 4,73 mil milhões de euros e era o homem mais rico da Irlanda. Hoje, 4 anos depois, Quinn declarou falência, tem uma dívida de 2,9 mil milhões e nos próximos 12 anos está proibido de fazer investimentos. O ano 2004 marcou a única vitória ucraniana na Eurovisão. A cantora pop Ruslana encantou com a música Wild Dances, que foi considerada a melhor do festival numa votação organizada por uma estação de televisão alemã. Fiquei agora com Wild Dances. Macedónia, cidade natal de Copérnico, foram construídos observatórios astronómicos com telescópios profissionais. Construídos perto das escolas, vão permitir aos alunos conhecer mais sobre a astronomia, ver o Sol e as estrelas. O projeto chama-se Astrobase e tem como objetivo despertar o interesse e perceber quais os alunos com maior aptidão para que tenham a formação adequada. A polícia eslovena desmantelou uma rede ilegal de apostas desportivas que envolve ex-jogadores de futebol. Entre novembro de 2008 e abril de 2011, a rede movimentou muitos milhões de euros. Os cabecilhas arriscam agora uma pena de prisão que pode ir até aos 8 anos. Há 5 anos atrás, o governo britânico negou ter colocado um aparelho de escuta numa pedra falsa em Moscovo. Agora, o antigo chefe do gabinete, Tony Blair, admitiu publicamente que é verdade. O relacionamento entre os dois países é tradicionalmente tenso e veio a piorar. Esta pedra está pronta para resistir a uma queda do 9º andar e a estar submersa por longos períodos de tempo. Era usada para captar informação secreta do então presidente Vladimir Putin. Significa, em português, todas as espécies de coisas. Foi a vencedora do Festival da Eurovisão em 1970, interpretada por Dana, a representar a Irlanda. All Kinds of Everything foi número 1 do top irlandês durante 9 semanas e está agora na Rádio Antena Web. Austríaca tiveram uma grande vitória graças à internet. Niko Pelinka, um jovem do Partido Social Democrata, foi nomeado chefe do gabinete do patrão da estação de televisão. Até aqui, nada de estranho. Não fosse o facto de a nomeação ter sido feita antes de ser publicado o anúncio de recrutamento. A escolha do diretor-geral indignou os jornalistas, que gravaram um vídeo de protesto na internet e conseguiram que Pelinka recusasse o cargo. A União Europeia vai resolver definitivamente o problema do lixo eletrónico. A partir de 2019, os países serão obrigados a reciclar e aproveitar este tipo de matéria. A lei já foi aprovada pelo Parlamento Europeu e espera atingir uma taxa de recolha na ordem dos 65%. O comandante do navio Costa Concórdia, que naufragou na passada sexta-feira, dia 13 de janeiro, está neste momento em prisão domiciliária. Francesco Cettino é acusado de homicídio múltiplo por negligência e abandono do navio. Só pelo abandono do posto, arrisca-se a uma pena de prisão de 15 anos, num caso onde ainda está muito por explicar. Aos sábados, na Antena Web, levamo-lo a conhecer as histórias da Eurovisão. 30 minutos repletos de música e curiosidades sobre este evento internacional. Sábados, 19h30, Histórias da Eurovisão, na Antena Web. Aos sábados, a Antena Web leva até si uma forma diferente de ouvir rádio. Nos primeiros anos em que se fizeram gravações, as músicas eram antecedidas de interlocutores que as anunciavam. Serão eles a voz deste programa. Ouça verdadeiras relíquias, compreendidas entre as décadas de 1880 a 1910. Rádio 1900. Aos sábados, entre as 21h30 e as 22h. Aqui, na Rádio Antena Web. Flutuar, o momento em que a mente alcança a sua gravidade zero, a altura em que o som dos mais belos instrumentos musicais cria melodias dentro de nós. No mesmo instante em que a Antena Web lhe traz Flutuar, um espaço radiofónico dedicado à flauta e todas as suas variantes. Flutuar, aos sábados, das 9 às 9h30 da noite, na Antena Web. Da Universidade do Minho está a desenvolver próteses inteligentes adaptadas a pessoas com deficiência motora. O projeto chama-se Locomoção Adaptativa Inteligente e os cientistas têm como base modelos biológicos, a partir dos quais procuram ter réplicas no nosso sistema nervoso. O robô reconhece situações passadas e aprende com os erros. Neles estão a trabalhar professores e alunos de doutoramento e o projeto estará concluído em 2013. Ser ou não ser da União Europeia? É esta a questão que se coloca para o Reino Unido há mais de 10 anos. Na Cimeira Europeia, em dezembro do ano passado, o clima ficou ainda mais tenso, depois de o Primeiro-Ministro, David Cameron, se ter manifestado contra uma maior integração fiscal dos Estados-membros da União. A resposta, essa, agradou aos eurocépticos, em especial aos do Partido Conservador de Cameron. O deputado Andrew Rosendale incentivou David Cameron a responder a Bruxelas com o espírito bulldog característico dos britânicos. Orgulhosos, independentes, mas não agressivos. Exemplo deste espírito são Churchill e Margaret Thatcher. Para muitos britânicos, a condição insular do Reino Unido reforça a ideia de estar à margem da Europa. Mais do que nunca, acentua-se a pressão de um referendo sobre a permanência do Reino Unido na União Europeia. Na Rússia, os cristãos ortodoxos celebraram a Epifânia com um banho gelado para tirar os pecados. Na capital, foram 60 mil os corajosos que mergulharam nas águas que estavam a 7 graus negativos. As autoridades controlam os que estão a assistir e alertam apenas para os perigos do consumo de vodka antes do mergulho gelado. O telemóvel da ministra do Interior da Bélgica foi roubado em direto durante uma gravação de uma reportagem para um canal de televisão. O incidente teve lugar num café cheio de pessoas no centro de Bruxelas. A ministra recebeu um telefonema do marido e, quando desligou, pôs o telefone em cima da mesa. As imagens mostram então que um homem aproximou-se para tentar vender um jornal. Como ninguém se mostrou interessado, abandonou o local e levou o telemóvel disfarçadamente. A ministra só deu conta do sucedido quando começou a guardar os seus pertences e se lamentou por nunca saber onde põe as coisas. O homem foi capturado graças às câmaras de televisão. Em 1969, o Reino Unido foi representado por Lulu, que arrecadou a vitória com o seu Boom Bang Bang. foi a segunda canção com um título sem qualquer sentido, depois de Lá Lá Lá, de Maciel, que também já ouvimos na edição de hoje. Curioso é também o facto de esta canção ter sido banida pela BBC durante a Guerra do Golfo, em 1991. Com vocês agora, Lulu, Boom Banga Bang. Come closer and listen. The beat of my heart keeps on missing. I notice it most when with him then. Come closer and love me tonight. That's right. Come closer and cuddle me tight. My closer and cuddle me tight. My fez esta semana uma descoberta inédita. Vários fósseis de Charles Darwin que estavam dados como desaparecidos há muitos anos. Os fósseis estavam dentro de um armário na British Geological Survey e foram recolhidos por Darwin em 1834, quando começou a desenvolver a teoria da evolução. Entre eles estava o fóssil de uma árvore com 150 milhões de anos. A empresa britânica G24i foi a primeira a comercializar as novas células solares. Ao contrário das tradicionais, as novas células também funcionam com a luz interior de casa. O processo, explicou um investigador, é semelhante à fotossíntese feita pelas plantas. As células produzem meio volt, o que para já, na prática, não dá para alimentar grandes aparelhos, mas os mais simples do cotidiano. Um estudo da Universidade de Portsmouth, em Inglaterra, mostra que a música num volume alto torna a bebida mais saborosa e doce. Assim, acaba por fazer-nos beber mais, mesmo sem nos apercebermos. O estudo foi feito com 80 voluntários, que provaram várias bebidas e foram anotando se estavam fortes, doces, amargas, enquanto os investigadores iam aumentando o som. A Croácia pode vir a integrar a União Europeia já em 2013. Estão fechadas as negociações, que duraram 7 anos, e amanhã vai ter lugar um referendo à população. O presidente apela ao sim, mas as sondagens ainda apontam para a existência de muitos eurocéticos. A entrada vai significar 450 milhões dados ao país em fundos de desenvolvimento, uma boa ajuda para quem está em recessão desde 2009. Até ao início de julho, a União Europeia vai embargar as exportações de petróleo do Irão. A proposta foi feita pela Dinamarca, que neste momento assume a presidência. Os países mais dependentes, como a Grécia, a Itália e a Espanha, têm agora 6 meses para se preparar para o embargo. Pelo 4º ano consecutivo, a venda de carros novos na União Europeia caiu, a confiança dos consumidores diminuiu e o desemprego continua a atingir níveis recorde. Em 2011, a venda de carros novos caiu 1,4%, sobretudo graças aos mercados italiano e espanhol. Sandra Kim é o nome artístico da cantora Sandra Caldarón, foi a mais jovem cantora a ganhar um festival da Eurovisão. Em 1986, quando venceu com a canção J'aime la vie, Sandra tinha apenas 13 anos. Vamos ouvir agora. Semana a manifestação dos indignados na Roménia. Reformados, estudantes, intelectuais, cantores e desempregados reivindicam os ordenados, as reformas, impostos, tudo com um único denominador comum, a indignação. Um sociólogo romeno defende agora a necessidade do governo começar a levar a sério as queixas. Na Holanda, há cada vez mais adolescentes a criar a sua própria empresa. Estes empreendedores criam aplicações para smartphones, vendem produtos biológicos, dão apoio escolar. Tudo isto com o apoio de uma fundação especializada. Neste momento, há mais de 500 empresários com menos de 18 anos inscritos na Câmara do Comércio. E enquanto a maior parte dos países estão a fazer cortes no orçamento da cultura, o cinema dinamarquês é agora um dos mais importantes do continente europeu. Como? Apostando nos mais jovens e dando liberdade aos realizadores de aplicar o dinheiro onde querem, mesmo em filmes que não se sabe se o mercado vai ou não reagir bem. E terminamos o programa de hoje com uma seleção musical dos vencedores dos últimos 10 anos do Festival da Eurovisão. Dinamarca, Estónia, Letónia, Turquia, Ucrânia, Grécia, Finlândia, Sérvia, Rússia, Noruega e Alemanha. Eu volto para a semana com mais notícias. Até lá! In the sky. And as time goes by, There's a lot to try, and I'm feeling lucky. In the warm sand. Yeah.